Panorama Agrícola para 24 de setembro de 2010, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, este é o Panorama Agrícola de sexta-feira, 24 de setembro. O Márcio Peixe e o Eduardo Maier na mesa de som enviam o seguinte ditado para você. A agricultura, se você não vive, depende dela para viver. Vídeos da Ipagre estão na final do Festival Nacional de Cinema Rural em Piratuba. Organização, competitividade e produção sustentável da erva mate no Planalto Norte catarinense. E no Alimento e Companhia, Simone Barrim fala sobre o gergelim. Uma dica que pode mudar o seu dia. Conviver com animais domésticos exige alguns cuidados. Mantenha o animal vacinado e desverminado. Limpe, higienize o local onde ele permanece e leve o animal regularmente ao médico veterinário. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O nosso contato hoje é com a cidade de Canoinhas e nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo da Ipagre, Adriano Martinho de Souza. Tudo bem, Adriano? Tudo bem, Mauro. Bem, o assunto da entrevista, Adriano, é a indicação geográfica da erva mate. Como está esse processo aí em Canoinhas? O processo em relação à indicação geográfica, ele já tem mais uns 12 anos, né? Ele já teve iniciativas pequenas há pelo menos 12 anos, né? Mas o trabalho mais efetivo começou há menos de um ano, né? Isto está sendo feito eventos de formação para se conhecer a indicação geográfica, quer dizer, os públicos, em especial cooperativas de mate, as indústrias e os processadores de erva mate. Está se construindo um projeto em cima disso. Adriano, e o que é indicação geográfica? Resumidamente, é um selo, é um certificado de qualidade para uma região que tenha reputação, que tenha notoriedade na produção e transformação de um produto. Ou que tenha esse produto produzido, tenha diferenciais, e esses diferenciais são relacionados à região. Ou melhor, a região imprime nesse produto. Então, quer dizer, é uma região que tem reputação ou tem um produto diferenciado. É uma região. A delimitação, a indicação geográfica é uma indicação de uma região. É como vinhos franceses, champanhe, é uma região da França. Cognac, na verdade, é uma região da França também. Praticamente o produto se confunde. O nome do produto o nome do produto é o nome da região, né? Na nossa região, Planalto Norte Catarinense, junto com a região paranaense Lindeira, que nos divide é um rio, né? Com o Paraná, que nós estamos no limite do estado de Santa Catarina, tem uma história longa na atividade ervateira. É um produto, produz produtos com história, né? E esse é um ponto que nos habilita a ir buscar a indicação geográfica. E a indicação geográfica é apenas uma ferramenta de marketing, Adriano, ou envolve todo um processo e um tipo de produção? Na verdade, ela também é uma ferramenta de marketing. Eu poderia dizer vários pontos, né, sobre a indicação, mas dá para destacar três. Né? Uma indicação geográfica não existe sem organização do setor. Não, ela só pode ser atingida de uma forma coletiva. Ela não existe sem isso. Então, esse caminho para se conseguir a organização, então, é um ponto importante, né? Você só pode, os interesses privados protegidos de maneira coletiva. Também, o segundo ponto importante é a manutenção da existência da atividade ervateira no Planalto Norte Catarinense, com a atividade competitiva, né? A região já foi responsável por 97% da erva mate catarinense e a totalidade da exportação. Ela ainda é importante, mas não, ela tem que ser alçada ao futuro, né? Então, isso A região atinge mercados nacionais e exportação, e para ela continuar sendo competitiva, ela precisa se ater à melhoria da cadeia, né? Tem empresas que comercializam essa máquina na região há quase 100 anos, então essa manutenção é importante. A outra é se ficar atento às mudanças, porque se antecipar algumas mudanças que a comercialização de produtos está trazendo. Rastreabilidade é um caso, né? Então, com o trabalho da indicação geográfica, você se posiciona num patamar mais adequado, né? Com relação a essas mudanças que vão vir para todos os produtos. Por último, né, eu posso dizer assim, nesses quatro pontos, ligar o produto, a Vamate, a uma produção sustentável, que é a partir dos ervais nativos, nativizados, ervais naturalizados, isso aí tem que se definir um pouco mais, né, ligar o nosso produto à boa imagem ambiental que ele sempre teve. Então, esses seriam os principais. Então, não é só uma ferramenta climática, é uma ferramenta de desenvolvimento para o setor. Quantas famílias, Adriano, trabalham exclusivamente com erva mate aí na região de Canoinhas? Bom, dados, esses últimos dados do censo, é um pouco difícil você dizer isso, mas no último censo, que é mais confiável, é mais de 4 mil famílias. Praticamente onde que tem floresta, onde tem remanescentes florestais, você tem atividade ervateira, em maior ou menor grau, né? Então, só no Planalto Norte são em torno de 20 e poucas mil toneladas, né? De produto pronto para consumo, né? Adriana, em quanto tempo você acha que o consumidor poderá dizer assim, olha, hoje fui ao mercado e comprei uma erva mate com a indicação geográfica de Canoinhas, Planalto Norte de Santa Catarina? Eu acho que também um pouco dá para dizer que a indicação geográfica é uma coisa muito recente no Brasil, mas ela é antiga do ponto de vista da existência dela, né? como um instrumento de desenvolvimento, como instrumento de marketing. Mas eu acredito normalmente levou de 4 a 10 anos. Tem algumas IGs que levaram 2, 3 anos, né? Mas vai demorar um pouco ainda, né? Perfeito. Agradecemos Adriano Martins de Souza, engenheiro agrônomo da Ipagre em Canoinhas, falando aqui no Panorama Agrícola sobre a indicação geográfica da erva mate. Adriano, obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. O gergelim fica bem em receitas de biscoitos e pães, salpicado em saladas ou servido com peixes e carnes. Mas ele não serve apenas para dar uma boa aparência aos pratos. Uma das plantas mais antigas cultivadas pelo homem, a semente chegou ao Brasil pelos portugueses. Com gosto requintado, este alimento tem alto valor nutritivo. Possui proteínas, gorduras, carboidratos, fibras, lipídios, cálcio, fósforo, ferro e é rico em vitaminas do complexo B. A melhor forma de consumir a semente é crua e com casca. O gergelim ajuda a diminuir o colesterol ruim e é ideal para quem procura boa forma. Sua grande quantidade de fibras auxilia no bom funcionamento do intestino e traz a sensação de saciedade. É hora das notícias. Três vídeos produzidos por profissionais da Ipagre estão na final do Festival Nacional de Cinema e Vídeo Rural, que se realiza em Piratuba, meio oeste de Santa Catarina. Neste sábado serão conhecidos os vencedores. Tranças da Terra, de Eunir Malgarese, fala sobre o artesanato de palha de trigo no meio oeste. Educação no Campo, de Emanuel Vicenzi, aborda a educação no meio rural em Canoinhas. E Macroalgas Marinhas, de Silvano Breda, conta sobre a produção de macroalgas marinhas na praia do Sambaqui, em Florianópolis. O município gaúcho de Dom Feliciano deve receber R$300 mil em outubro para diversificar a cultura ou a agricultura. A verba do MDA vai servir para a instalação de aviários. A ideia é que o município sirva de exemplo ao país na substituição do tabaco por outras culturas, já que o Brasil vai diminuir o cultivo de fumo para atender a uma determinação da Organização Mundial da Saúde. A intenção é desestimular o consumo de cigarros. Só que cerca de 90% da economia agrícola dessa cidade gaúcha depende do fumo. 40% de pequenos produtores estão endividados e dispostos a mudar. Quem apostou na produção de frutas e hortaliças já tem mercado garantido. A avicultura colonial e o trabalho de assistência técnica e extensão rural estão sendo apontados pelo MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, como de ajuda alternativa para a substituição da cultura do fumo. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.